faz parte do processo. Cansar na caminhada, quem disse que você é de aço ou uma muralha? Você é de barro, você é frágil, você é pó. É. Faz parte da jornada pensar em desistir. As lutas desta vida querem fazer você cair. Você é de carne e você sabe suas limitações. Tem mais força aí, mesmo na fraqueza. Se você pensa em desistir, o seu Deus não deixa. Você chega, o final é bem melhor do que você pensa. Foi pra guerra e se feriu, mas provou que conseguiu. O inimigo só ataca um bom combatente. Se você foi atingido, se levanta e siga em frente. Um vencedor tem cicatrizes, sim. Foi pra guerra e se feriu, mas provou que conseguiu. O inimigo só ataca um bom combatente. Se você foi atingido, se levanta e siga em frente. Nara, nara, nara, nara. Nara, nara, nara, nara. Tem mais força aí, mesmo na fraqueza. Se você pensa em desistir, o seu Deus não deixa. Você chega, o final é bem melhor do que você pensa. Oh, oh, oh. O vencedor tem cicatrizes, sim. Foi pra guerra e se feriu, mas provou que conseguiu. O inimigo só ataca um bom combatente. Você foi atingido, se levanta e siga em frente, e siga em frente. Você não está sozinho, não. Em sua frente tem um batalhão lutando por você, e você vai vencer. Acredite, não é hora de baixar a guarda. Desembainha agora sua espada. Acredita, vai pra cima, acredita, amor. Um vencedor tem cicatrizes, sim. Foi pra guerra e se feriu, mas provou que conseguiu. O inimigo só ataca um bom combatente. Se você foi atingido, se levanta e siga em frente. Se você foi atingido, se levanta e siga em frente. Se você foi atingido, se levanta e siga em frente. Faz parte do processo.